Este é o Trailer Cast no Nerdrops. É isso aí, galera. Estamos começando mais um Trailer Cast, episódio número 4. Depois de um atraso no último episódio, Diogo, finalmente voltamos. Aqui do Rio de Janeiro, quem vos fala sou eu, Ian Marlon, na companhia do meu amigo Diogo Alves, que estou falando aqui também do Rio de Janeiro. Também teve um atraso aí significativo esse mês no nosso cast, mas o Ian tem uma boa desculpa para dar para vocês. É, eu tenho uma boa desculpa para dar para vocês. E a gente tem hoje uma participação especialíssima, a primeira mulher a participar do Trailercast, Diogo, finalmente. Depois dela virão muitas. Amém, cara. Temos aqui finalmente um pouco de estrogênio. É esse o nome do hormônio feminino, né? É. É, essa parada aí mesmo. Então, temos aqui um pouquinho de estrogênio no nosso programa. Por favor, se apresente, nossa convidada de hoje. Fala aí, galera. Aqui é a Camilinha Chaves. Camila, uma coisa que eu queria perguntar pra você. Diz aí, qual é o seu filme preferido, já que a gente vai falar de cinema agora? Olha, atualmente tá sendo Salto. Atualmente. Então, você tem época e você tem filme preferido. Você não tem um filme específico, aquele filme da sua vida, aquele filme que te marcou. Que marcou assim? Ai, não, gente, não. Você não tem nenhum filme preferido? Tá? Nenhum, não é possível, Camila. Não. Tem lá, cara, puxando lá. Não tem, sinceramente. É, eu vou escolher pra você, então. Ó, seu filme preferido a partir de hoje é Rei Leão, beleza? Mas por que logo Rei Leão? Pô, como assim? Por que logo Rei Leão, cara? Na dúvida, Rei Leão. Bom, no cast de hoje nós vamos comentar sobre dois filmes esperadíssimos, né? Que o jogo tá muito ansioso. Dois filmes kubrickianos, assim, se pode se falar. Caralho, que palavra bonita, cara. Filme que, entendeu, a academia tá esperando pra... Inclusive, eu recomendo a todos que antes de assistir qualquer um dos dois filmes que a gente vai comentar hoje, você assista Laranja Mecânica antes de ir pro cinema. Pra você entender a mecânica do filme. Ah, beleza. Então, os filmes que a gente vai comentar hoje aqui são o Nacional, né? É Nosso Lar, que é um filme com a temática meio espírita, que é uma adaptação de um livro do nosso querido professor Charles Xavier, não é? Exatamente. Psicógrafo, psicólogo, alguma coisa. Pô, rapaz, não é Charles não, cara. É Chico. Chico? Pô, o cara tá mandando ver, acabou de sair um filme da história dele, agora tem um filme que é adaptação de livro dele, o cara tá com tudo, hein? Se não tivesse morto... Ainda tá vindo um Fist Class aí, que vai contar a origem dele. Com certeza, cara. E o segundo filme que a gente vai comentar hoje é o porra, esperadíssimo, cara. Desde 2001, sendo aguardado pelo Joe, que foi quando saiu o 1, é agora, né, no ano da graça de 2010, sai o 2, que é o Como Cães e Gatos. Exatamente. Filmão aí, vamos comentar a respeito dele, falar da produção, falar da direção, também vamos falar isso do outro, né, não é só do Como Cães e Gatos. Basicamente é isso aí, fiquem com o cast aí, espero que vocês se divirtam ouvindo, tanto quanto a gente se divertiu pra gravar. Bom, galera, então o primeiro trailer que a gente vai comentar hoje é o filme brasileiro de drama Nosso Lar, filme que é baseado no livro do psicógrafo Chico Xavier. Existe essa profissão, é psicógrafo? Cara, eu não quero entrar no mérito religioso da palavra, porque pode ter ouvintes que são psicógrafos e a gente pode acabar ofendendo um deles, entendeu? Então vamos pular, existe essa profissão, tá, cara, psicógrafo. Beleza. Foi mal, não sabia não. É, remunerado, carteira assinada, todo direito. Sindicato e os cacete. Sindicato e o que é isso aí, né? Um abraço pra todos os psicógrafos que estão aí ouvindo o programa. Então, Camila, você pode, por gentileza, ler a sinopse pra gente, nossa convidada? Sim, claro. Baseado no livro Nosso Lar, psicógrafo Chico Xavier, ao despertar no mundo espiritual, André Luiz se depara com criaturas assustadoras e sombrias vivendo juntamente com ele, neste lugar escuro e sombrio. Além disso, ele também se assusta por perceber que, apesar de ter morrido, ele ainda continua vivo e ainda sente fome, sede, frio e outras sensações materiais. Após um longo período de sofrimento, ele é recolhido dessa zona de sofrimento e purgação de falhas do passado por espíritos do bem e é levado para a colônia espiritual Nosso Lar, de onde surge o nome do filme. A partir desse momento, ele começa a conhecer melhor a vida do além e aprender lições e adquirir conhecimentos que mudarão completamente o seu modo de enxergar a vida. Tendo então tomado consciência de que está desencarnado, morto, sente imensa vontade de voltar à Terra para visitar e rever parentes próximos de quem guarda imensa saudade. Entretanto, como narra a sinopse do site oficial do filme, isso acontece só para que ele perceba a grande verdade. A vida continua para todos. Dramático mesmo, né? A sinopse que a Camila leu agora me lembra muito a Viagem, cara. A novela da Globo que foi exibida alguns anos atrás aí. Muito igual. Apesar de que o filme é produzido pela Globo Filme, né? Olha aí, tá vendo? Cara, eu vou te falar assim que, antes de comentar do trailer, eu vou te falar que eu morria de medo de A Viagem, cara. Puta, quando aparecia, era o Alexandre, não era? É, Alexandre. Era. Puta merda, meu irmão. Aí, não assistia aquela novela, eu evitava, cara. Era muito boa, cara, muito boa. Não, pô, tinha o Vale dos Condenados, dos Desesperados, não tinha uma parada assim? Tem, inclusive o trailer retrata uma parte disso. Eu também lembrei bastante, cara, essa parte da novela. E, cara, vou te falar, quando eu comecei o trailer, antes de falar dados técnicos, né? Vamos falar da impressão do trailer. Quando o trailer começou, eu não achei que fosse filme nacional. Pra começar. Também não. Eu também não, é verdade. Eu tava pensando que era um desses filmes, tipo, Nárnia, ou alguma coisa, tipo, uma superprodução nova americana. Aí daqui a pouco a mulher começou a falar, eu falei, essa porra é espanhol. Aí depois eu falei, não, cara, é brasileiro, cara. Não, quando a mulher até falou André, eu falei, isso é brasileiro. Não, e puta, assim, eu ainda vi no cinema, né? Cara, aí pô, quando começou aquele trailer, eu falei, putz, vamos lá, né? Um filme aí, né, que eu não conheço. Mas, cara, filme nacional me surpreendeu, porque eu não tinha ouvido falar nada dele antes de ver o trailer. Não sabia que tava sendo feito, não conheço o livro, não conhecia mesmo, fui pego de surpresa. E, cara, eu vou te falar que a primeira parte do trailer eu achei maneiríssimo, sacou? Mas depois... Depois rola uma brochada. A segunda parte do trailer, cara, eu vi assim aquele filme, não sei se você lembra, um filme chamado A Ilha. Eu vi. Muito bom esse filme. Lembrou muito, cara, esse filme A Ilha. Que negócio, aquela sociedade perfeita, todo mundo andando de branco, a mesma roupa e tal, todo mundo parece que não tem identidade própria. Me lembrou muito A Ilha, cara. Assim, a história, o que vocês acham assim, galera, que essa história vai render? Olha, eu acho que o Chico Xavier, apesar de ser um espírita e tudo, o filme tá muito baseado no que tá na Bíblia, entendeu? No cristianismo. Porque na Bíblia fala sobre a Nova Jerusalém, que Jesus tá preparando, aquelas coisas todas. Isso me chamou muita atenção, de ser um filme baseado no espiritismo, que eles não estão muito relacionados ao cristianismo, entendeu? Tá vendo como é bom ter uma pessoa que entende de alguma coisa no podcast, né, cara? É, cara, porque, sinceramente, quanto à história do filme realmente em si, eu achei uma porcaria. Esse negócio de, eu quero voltar, eu quero ver meus filhos. Porque na verdade, Diogo, é isso que como é que fala? O espiritismo prega. Que existe, como é que eu vou dizer assim, que nós aqui na Terra podemos ter contato com os seres que já foram, entendeu? Foi legal, que o Gasparzinho já passou essa mensagem. Precisava de outro filme. Pois é. Na verdade, o filme tá tratando isso. Eu achei, assim, a história, lendo, cara, eu achei que vai ser bem chato esse filme, cara. Puta, tá com a cara de ser um porre. Eu não achei aqui a informação de quanto tempo tem de filme. Mas se esse filme passar de 1h30, vai ser, assim... Eu acho, assim, que vai ser difícil de aturar. Porque me parece... Não sei... Porque não é um filme pra mim, saco, é? Tá aqui, pô, filme de drama, entendeu? O gênero. Pô, eu acho que o público-alvo dele vai ter que ser bem escolhido. Acho que não é qualquer um que vai gostar desse filme. O cara que curte mais comer uma pipoca e beber a Coca-Cola de 1 litro no cinema. Acho que esse, de repente, não é o filme pra ele, entendeu? Eu acho que é mais voltado pro público espírita, né? Vamos dizer assim. Totalmente, né? Eu não tenho informação de quanto foi. Não tenho, infelizmente, os filmes brasileiros, eles não divulgam muito quanto foi o orçamento. Não deve ter sido muito barato, assim, até porque a Globo Filmes investe bem em produção. E, assim, vocês acham que vale a pena você gastar uma grana num filme que vai ser só pra um tipo de público especificamente? Acho que esse filme tem como dar lucro, ou vocês acham que vai dar merda? Sinceramente, olha só. Primeiro, na minha opinião, esse filme, ele não era pra ficar em cartaz em todo o circuito. Era pra ele ficar em cartaz em lugares específicos. Eu não acho necessidade de colocar ele no grande público, assim, nos shoppings mais populares, nos cinemas mais populares. Eu não acho necessidade disso. Até porque, cara, eu vou pegar pra você aqui, ó, no top 10 do Brasil, os 10 filmes mais assistidos do Brasil, né, no momento, tá aqui, ó, Karate Kid, O Último Mestre do Ar, A Origem, Meu Malvado Favorito, Par Perfeito, Os Mercenários, Aprendiz de Feiticeiro, Salte, Bem Amado e 5 Vezes Favela. Cara, qual desses aqui que sairia pra ele entrar? Acho que nenhum, particularmente. É, entendeu? É isso que eu tô falando. Ele vai passar num âmbito bem alternativo. Mesmo sendo Globo Filmes, entendeu? Eu não sei se ele vai ter muito lugar pra passar, não, cara. Eu acho que, por exemplo, Bem Amado. Bem Amado também é um filme brasileiro, mas já é uma comédia. Bem legal, né? Bem legal. Bem amado, legal, entendeu? Chama atenção. Agora, drama, e já um drama muito específico, porque é um filme, teoricamente, só pelo... Tudo bem, a gente não assistiu o filme ainda, mas pelo trailer dá pra ver que ele é espiritismo puro, do começo ao fim, cara. E outra coisa que marca muito esse filme, não sei se vocês notaram, é que não tem nenhum grande ator no elenco. É verdade. São atores muito antigos da Globo até, e muitos artistas de teatro, que nem tem muita participação em TV. E o diretor, que é o Wagner de Assis, ele realmente, eu tava olhando aqui a filmografia dele, ele foi roteirista de Um Show de Verão, Xuxa e os Duendes 2, Xuxa e os Duendes 1, olha aí, Popstar, olha, Xuxa Requebra. Esse e a Cartomante. É. Esse cara, acho que ele é fã da Xuxa, né? Pô, o cara só fez Xuxa, mano. O cara fez 4 filmes da Xuxa. E, cara, detalhe que ele, como diretor, esse é o segundo filme dele só, né? É, porque esse foi o roteiro. O diretor, ele fez a Cartomante em 2004, que eu nunca ouvi falar, mas... O que vai contra isso, cara, essa, eu não tô entendendo muito bem essa estratégia, porque o produtor do filme, ele é um cara que não joga pra perder, porque olha só, o cara, na produção dele aqui, ele só tem filmes nacionais, lógico, mas só filmes que, se não foram um grande sucesso, filmes que foram bem em bilheteria, que foi esse o High School Musical, que é a versão brasileira, teve Divan, ele produziu, Sexo com Amor, Se Eu Fosse Você 2, que foi por uma mega bilheteria, A Guerra dos Rocha, Se Eu Fosse Você, o primeiro também foi ele que dirigiu, Mais Uma Vez Amor, Sexo, Amor e Traição e Avassaladoras. Ou seja, o cara, em bem ou mal, tem filmes aí que são meio blockbusters assim, brasileiros. São filmes que me pipoca mesmo, aquele filme pra você ver com a namorada, pra você ver com os amigos e tal. O que vai contra esse nosso lado, eu acho que é uma parada mais alternativa que ele já fez. Sinceramente, eu tô olhando esse projeto, assim, se fosse um projeto lá de fora, do Nolan, ou de algum outro diretor estrangeiro, eu ia falar que é um projeto pro ego, entendeu? Parece que é um projeto egocêntrico, o cara sempre quis fazer. É, verdade, entendeu? Verdade. Que o cara não tá nem se vai dar dinheiro, se não vai dar dinheiro. O cara é aquela coisa que ele sempre quis fazer, entendeu? É, aparece mesmo, né? Aparece mesmo. Parece um projeto pessoal do cara. Um detalhe bacana de comentar é que eu achei, assim, pelo menos pelo trailer, a produção bem bacana, hein, cara? Figurino eu achei legal. Acho que eles gastaram bastante. Aquela, né, primeira parte do trailer que mostra lá um purgatório, o lugar do mal lá e tal. Vamos chamar aqui, eu não sei, mas como nossa referência é a viagem, nós vamos chamar aqui de Vale dos Condenados. Ou era Vale dos Suicidas? Eu não lembro. Suicidas, é isso, Vale dos Suicidas. Exato. Vai ser agora o Vale dos Suicidas. E, cara, muito bacana, eu achei, cara. Iradaço, assim. Pô, perfeito. Então a produção deu uma caprichada no filme. É, cara, pro filme brasileiro deu pra acreditar que a gente tá aprendendo aí a fazer as coisas. E quando chegou lá no lugar do bem lá e tal, a cidade era meio futurista, assim, tinha os carros voando, não tem? É um negócio assim. Pode que ele tá, não tá porco, não, cara. Tá bem feitinho. Pois é, e conseguiu enganar o Diogo, né? Que ele achou que era filme internacional. Eu sei mesmo. Enganou a mim também, Não, é, acho que todo mundo, quando olha de primeira instância assim, porra, isso não é brasileiro. Vamos então à nossa nota de expectativa. Vamos ver o que cada um tá esperando do filme Nosso Lar. Diogo, começar por você. Cara, porra, começar por mim foi sacanagem, mas vamos lá. Vou dar nota 5, cara. Nota 5 não, vou dar 6, porque 5 ele tava cumprindo a promessa dele. Dele de filme, de passar a mensagem do filme. Não, 5 você não espera nada, ele não tá cumprindo. 5 5 tá cumprindo, cara. É metade da nota. Ah, não, 5 eu acho que é aquele filme que você não espera nada. O que você espera menos, você dá menos de 5. Você espera tá bom, mais, cara. Você dá mais de 5. Vou dar 7 pro filme. Puta porque... merda, peraí, tu deu 7? Vou explicar por quê, peraí. É um filme brasileiro, um filme que foi. Já sofre preconceito por ser um filme nacional, entendeu? É um filme que você já vai ver ele com outros olhos. Outros olhos. Você não esperar muito. E é um filme que, pelo trailer, como é o nosso objetivo, ele surpreendeu muita gente, entendeu? Pelo trailer, ele surpreendeu muita gente. Eu tô dando 7 pela parte técnica do filme, que foi o que a gente elogiou bastante do filme. Então, por esse lado, ele vale 7. É isso aí, Diogo. Saiu bem, foi uma boa explicação, me convenceu. E Camilinha, você? Bom, eu desde o início pensei na nota 6 e também, igual o Diogo falou, visando mais nessa primeira impressão do filme, que é a parte técnica. Eles realmente gastaram muito no cenário, na filmagem, tudo. A primeira ideia é que não é um filme brasileiro. Isso eu acho que vai chamar mais atenção de quem ainda não viu o trailer. Então, cara, a minha nota ela vai ser a mesma da Camila. Eu não, esse filme, eu particularmente não espero muita coisa, não espero nada, não é uma história que me agrade, mas assim, surpreendeu ali, né, cara? Porra, diferente, né, cara? Uma parada que eu nunca vi e tal. Realmente, a parte técnica tá de parabéns. Não sei se deram uma caprichada pro trailer, né, que são coisas que acontecem, mas, cara, a parte técnica ali me surpreendeu bastante mesmo, cara. Em especial o comecinho, né, cara, do trailer. Eu achei muito bacana. Só que a coisa que eu tava pensando aqui é que qualidade técnica não mantém o filme, né, cara? Você não vai ficar sentado uma hora e pouco vendo efeito especial, né? Esse é o problema. É, vamos virar. É ver pra crer, né, cara? Ou não via pra não crer, né? Eu acho que o pessoal que vai ver esse filme, cara, é um pessoal muito específico e eu acho que de repente eles não vão se decepcionar. Acho que é o pessoal que... É, a galera mais fã do Chico Xavier. É, a galera que já leu o livro. É o pessoal que vai botar fé, assim, entendeu, pessoal? Esse é um filme que o pessoal bota fé. Porra, isso tem uma piada, cara. Então, galera, somando aqui e dividindo, a nota final do nosso lar ficou 6,3. É, a nota passou da média, a média é 5, né? É verdade. Tá com uma média boa, né? É, infelizmente, cara, ele tá sendo lançado numa época que ele tá disputando com muito filme, então acho que isso prejudicou. Se ele tivesse sido lançado ou mais pra frente um pouco, ou mais cedo um pouco, acho que de repente ele podia ter resultados melhores, cara, porque ele tá... Eu vou falar, cara, comecei esse cast pensando que eu ia dar 2 pra esse filme, até que no decorrer da discussão, minha opinião até que melhorou bastante a respeito do filme. É, realmente, o filme não deve ser ruim, cara. Pode ser o que tem que saber separar, né? Tem o filme que eu não gosto e tem o filme que é ruim. Pô, tem filme que eu não gosto, mas eu sei que é bom. É, mas dentro do que eles propõem, ele é bom. E esse eu sei que não deve ser um filme ruim. Mas é isso aí, galera. Então, na próxima sexta-feira, dia 3 de setembro do ano de 2010, estreia aí nos cinemas Nosso Lar, filme brasileiro. Quem conferir, dá um feedback pra gente, fala o que achou, se nossa nota de expectativa foi correspondente ou não, né? É, porque coisa você pode mandar um e-mail aí pra gente, ou você tem a opção de estar psicografando uma carta também, mandando pra gente. Caramba, hein, Diego, falou bonito agora, hein, caraca. Isso aí, galera, então o pessoal que sabe psicografar também, fica à vontade pra mandar um e-mail psicografado, um abração, hein. Pois é, o segundo filme que a gente vai comentar hoje é um filme esperadíssimo, em especial pelo Diogo, que viu um, é fã do um, tem o DVD. Nossa, é... Caio Blatt. Ah, me empresta. É o Como Cães e Gatos 2, um filme que... É isso aí, entendeu? Esse é o filme. É... Ah, não exagero. Diogo, por gentileza, leia a sinopse de Como Cães e Gatos pra gente. Ah, amigão, claro, amigão. Vamos lá. Primeiramente, eu queria que ele leu a frase da capa do filme. Como espiões de verdade, só que mais peludos. Não preciso falar mais nada, né, cara? Ah, é uma espécie de Tom Cruise misturado com Tony Ramos? Exatamente, cara. Vamos lá. Kit Galore, uma ex-colaboradora da organização Meows, que é a organização de espiões felinos, está cada vez mais pirada e bolou um plano maligno para, além de derrotar de vez seus inimigos caninos, também derrubar seus ex-companheiros de espionagem e transformar o mundo em seu arranhador de estimação, seja lá o que isso quer dizer. É. Diante dessa ameaça sem precedentes, cães e gatos serão obrigados a unir forças pela primeira vez na história em uma aliança que poderá salvar suas vidas e a de seus humanos. Nossa. Puta merda, hein? Principalmente, sem comentários. Vai lá, fala você. Não. Esse filme, é um filme pra, tipo, domingo, pai, mãe, entendeu? Levar o filho no cinema, essas coisas, gente. Pô, cara, vamos lá. Eu não levaria meu filho pra ver um filme desse. Não, fala sério. Você levaria ele pra ver o quê? Cara, K9, esperto pra cachorro. Mas, Diogo, tu acha que é diferente? Cara, olha só. Você tava falando. Não, vamos lá. Você viu o K9 voando alguma parte do filme? Você viu ele falando? Não, cara, ele é engraçadinho, ele faz dupla com Belushi. engraçadinho, né? Nessa parada, cara. Um filme, sinceramente, pra mim, já, de cara, no começo, já vou dar minha opinião. Era pra ter ido direto pra DVD. Isso não tem que ocupar a sala de cinema. Vai direto pro DVD, bonitinho. Mas um filme que custou 85 milhões, ele não pode ir direto pra TV. Exatamente o que eu tava me perguntando, cara. Cara, eles gastaram 85 milhões fazendo cachorro falar, cara. Cara, efeitos especiais é muito caro. É, cara, a parte... Ué, pediu pra se fuder, cara. Cachorro falando, gato voando. Normalmente pombo com faz. Cérebro de uva, né? Uva passa, não sei. É, mano. É isso aí mesmo. A gente não costuma comentar sobre lucro ou sobre qualquer tipo de filme no futuro, mas eu faço uma aposta com você que esse filme não vai render os 85 milhões de orçamento que ele tá gastando. A gente vai falar nisso futuramente, no futuro cast, sobre quanto esse filme deu de prejuízo pra produtora. E eu vou discordar um pouquinho do Diogo, que eu só acho que esse filme no Brasil ele tá estreando na época errada. Ele tinha que ter estreado nas férias. É, também pensei nisso agora também. Ou então em outubro, na época das crianças, né? Isso. Diogo, esse é um filme pra criança, não é pra você, não é pra mim, talvez seja pra Camila, como vocês perceberam pela voz dela, mas não é pra mim, nem pra você. Beleza, cara, tem uma diferençazinha? Tem. Mas, cara, na nossa época também, acho que tá até sumido, cara, na nossa época tinha muito filme com bicho, cara, e era, o pior era que era bicho. Eu não bicho. Gostava de nenhum, cara. Era bicho que praticava esporte, você lembra? Tinha um cachorro que jogava bola. É o Buddy. Isso, ele além de jogar bola, acho que ele jogava basquete também, não jogava? Jogava vôlei, deu tempo de férias que ele jogava vôlei. Aí, olha aí, cara, eu acho que isso é muito pior do que Como Cães e Gatos. Cara, olha só, vou te falar os filmes de animais da nossa época. K9, Tartarugas Ninja... Olha ah, não, cara. Para, Tartaruga Ninja não é animal. Não, mas para, não, é. Claro que era. Tartaruga é o quê, Ian? Não, mas não se enquadra nesse tipo de filme de animais que a gente tá falando. A gente tá falando de filme de animais. Tinha um filme de animal, cara, que era um monte de cachorro que ficava viajando pelos Estados Unidos. Caralho, muito ruim. Porra, esse filme era maneiro, cara. Eu lembro desse filme de Sessão da Tarde, cara, que os cachorros estavam perdidos, não era? É, muito ruim, cara. Pô, falar em cachorro perdido, tem um outro também que o cachorro fica na mudança. A família se muda e o cachorro fica, assim, esquecido. Tipo, Esqueceram de Mim. Aí ele cruza, sei lá... Napoleon, né? É isso Napoleon. Mesmo. Porra, cara, lindo esse filme. Tem o Beethoven, que é o clássico. É, Beethoven, é um clássico, com certeza. Alessi, eu não lembro. Alessi. Mais um de um cachorro maneiro aí. Eu não gostei de nenhum. Mas vai lá, dá a opinião de vocês sobre o filme aí, cara. Ah, cara, você é um anti, sei lá, você não teve infância. O Diogo é um cara amargo. É. Um cara amargo, triste por natureza, ele é assim. Quero ver quem vai ver esse filme 3D no cinema. Ah, eu vou. Eu quero ver. Então eu vou ver. Eu vou ver essa merda também, você vai ver só. Adorei o cachorrinho. Ele entra com a cara assim, de inocente. Pisca o olhinho. Ah, aquilo foi tudo. Viu? Entendemos aí o público-alvo, viu, Diogo? A galera que realmente vai ver o filme. Cara, no começo do trailer tem um Skill dançando. Não. Ele vai se autodestruir. A cara que para da... Sinceramente, cara, muito desnecessário esse filme. Aquela cena eu achei desnecessária também, sacou? Eu achei nada a ver os quilos dançando, mas tudo bem. Cara, vamos lá, né, Diogo? Porra, Pra não dizer que eu não gostei de nada no filme, eu achei que a dublagem, no caso, como colocar as vozes dos atores nos animais, ficou muito bem feito. Eu achei isso muito bem feito, assim, comparado com os filmes antigos, que a gente citou agora da década de 80. Geralmente, Diogo, na dublagem é isso que se faz, sabe? Colocar a voz dos atores em alguma coisa. Geralmente é isso. Não atrapalha. Só explicando só, eu sou inteligente. É, porque tem ouvintes nossos burros que não sabem o que é dublagem, né? Então beleza, pode continuar, Diogo. Entendeu? E, por exemplo, tem o nosso digníssimo... Qual é o nome dele, não? Chris O'Donnell. Pô, cara, ele tem uma tirada dele que não sai da minha cabeça, cara. Que é o Batman e Robin. Que ele desce com alguma coisa, tipo um skate, desce surfando em alguma coisa, assim, desce deslizando. Aí ele grita, na dublagem brasileira, sensacionalmente, ele grita, ah, eu tô maluco. Porra, foi sensacional, e isso não sai da minha cabeça, meu irmão. Cara, o Chris O'Donnell, pra mim, eu sei que ele tem outros filmes e tal, mas esse filme, cara, é impagável. Esse Batman e Robin é... Não, eu não lembro essa coisa do Chris O'Donnell. Eu lembro do filme todo. Não, até um... Limite Vertical, que é com ele também. Não, é com ele. Eu não boto ele na minha cabeça. Eu só vejo ele no Batman e Robin. Pra mim é o último filme que ele fez. Ele tá esse tempo todo esperando Como Cães e Gatos. Um detalhe da produção aqui, nem da produção, né? Um detalhe referente às estreias. O filme estreou dia 30 de julho nos Estados Unidos, ou seja, lá ele pegou o meio do verão, né? Pegou o meio do verão, as fériasinhas de verão lá. E aqui ele só tá estreando no dia 3 de setembro, cara. Por que será que rolou essa demora toda, hein? É, cara, pessoal, tô esperando tanto por esse filme aqui. torcendo pra chegar logo, o filme demora. Impressionante, cara. Muito sarcástico, né? Ele é foda. Cara, então vamos falar aqui então um pouquinho da mais de detalhes técnicos, né, do filme. Porque não tem muito o que falar de elenco e nem de enredo. O roteirista, que foi o Steve Pencet, ele escreveu dois filmes ótimos, cara, antes de escrever Como Cães e Gatos, que é o terceiro filme dele só. Ele escreveu O Bicho Vai Pegar, que é maneiríssimo, na minha opinião, e também foi o roteirista do Irmão Urso. Bom, ótimo filme. E o detalhe, cara, é que os dois roteiristas, tanto ele quanto o Ron J. Friedman, eles também escreveram esses dois. Então é uma dupla aí que tá no terceiro filme. Cara, eu gostei muito dos dois últimos filmes dele, cara. Assim, não posso negar que eu dei muita risada com os dois. O Irmão Urso nem tanto. Mas, cara, O Bicho Vai Pegar, eu chorei de rir, saco é? Foi o meu drama, foi rir. Porque, nossa, não sei se foi a dublagem brasileira que contribuiu pra caramba. Foi muito boa a dublagem brasileira do filme com o Guilherme Briggs. Cara, mas assim, eu gostei muito do filme. Aí eu já até criei uma pontinha, assim, de esperança, que quando eu for ver o filme em 3D, como apostei com o Diogo que faria, eu acho que, de repente, no mínimo, eu posso dar umas risadinhas ali, cara. Pode ser engraçadinho. Porque, se eu não me engano, o que fez o primeiro filme foi o Caio Blatt, não foi? Dublagem. Cara, outro detalhe que eu queria tocar. Eu não me lembro de nada desse filme do 1, sacou? Eu acho que eu não vi o 1. Assim, eu não lembro, não sabia. Se falasse... Passou no SBT umas 3 vezes, cara. Não, também não vi, não. O 1 não vi, não. Eu acho, assim, como o roteirista, ele já tem uma bagagem de filme... Que isso é filme infantil, né? É, com certeza. Eu acho que, sei lá, tem tudo pra ser legal o filme. Eu, apesar de que, pelo menos o trailer, eu já consegui rir, gente, particularmente. Eu ri muito, cara. Eu ri demais. Não, Diogo, você sinceramente, você não conta. Entendeu? Você é um cara amargo, entendeu? Eu não teve infância, então... Tá bom, cara. Uma outra pessoa da produção é o próprio produtor, né? Ele, cara, no, na lista de filmes que ele produz aqui, tem filmes bons, hein, cara? Eu vou dar um exemplo aqui. O primeiro filme que ele produziu, cara, foi em 95, Diogo. Eu não vou falar o nome do filme, você vai falar pra mim. Um filme com o Antônio Bandeiras e um filme com o Stallone, cara. Assassinos. Puta merda, cara, foi o produtor de Assassinos, cara. Que filmão. Esse filme é muito bom, cara. Nossa senhora. Cara, o filme já vale pelo Bandeiras dando tiro na bola na quadra, cara, de dentro do carro. Filme excelente. Não, esse filme, quem não viu, veja. É, foi um filme de 95, mas vale, cara. Filme bonzaço. E um outro filme que ele... vamos lá, vou ler aqui em ordem dos mais velhos primeiro. Ele também produziu Enigma do Espaço, produziu 10 Coisas Que Eu Odeio Em Você, que eu acho excelente. Muito gosto bom. Muito maneiro. Gosto muito desse filme. Dos melhores filmes de mulherzinha que eu já vi. Com certeza, essa é a classificação. Filme de mulherzinha. Pô, tem com o nosso falecido Coringa, né? O Heath Ledger. Exatamente. A gente fala nele todo cast, a gente fala. Todo cast. Olha, não, peraí. Esse filme de mulherzinha eu peço que vocês retirem, porque, por favor, né, gente? Tem uma mulher hoje presente no trailer cast. Tá, ah, mas não é um filme de mulherzinha. Água com açúcar, melhorou? Tá bom, vou usar o termo técnico. É uma comédia romântica, gostou? Isso, gostei. Obrigado. Ofende menos a minha parte. Deus, que bom. Cara, ele também produziu Confissões de uma Mente Perigosa, que eu não lembro. Morra, que eu também não sei que filme é esse. E ele também produziu Segurem Essas Crianças, cara, que eu não sei que filme é, foi de 2004, mas tem muito cara de ser um filme que eu já vi. Parece que é tipo de filme com Steve Martin, né? Isso, cara, tipo 12 é demais, parece bem esse tipo de filme. Cara, eu lembrei do Rick Moranis quando você falou. Rick Moranis, cara, grande Rick Moranis. Ó, tem uma aqui na lista dele também, o Panic, né, que não é o Pânico que a gente conhece, porque o Pânico que a gente conhece não se chama Panic, se eu não me engano é Scary Movie, alguma coisa assim. Cowboys do Espaço, cara, foi com ele, Diogo, filmão, hein. Eu confundi com aquele que tem o Clint Eastwood e o... É esse, porra. É esse? É, que eles vão numa missão e tal, não sei o que, é esse. Esse não é produção do Clint Eastwood, não, cara? Não, de repente é direção dele, cara, mas produção tá contando o cara aqui. Vou pular, tem um monte de filme whatever aqui, deixa eu pular aqui, papapá. Ó, ele produziu o Agente 86. Olha aí, cara. Bom, maneiro. Esse filme é maneiro. Vale a pena. O atual, Agente 86, não é antigo. Cara, é o atual. Ah, tá. Dá pra rir um pouquinho. E, cara, ele tem um filme aqui que é um filme que eu tô esperando muito pra esse ano, que é o Jonah Hex. Jonah Hex vai ser um futuro cast que a gente vai fazer sobre esse filme. Pô, vamos sim. Só esperando sair a data dele no Brasil, que não foi divulgada ainda. Mas assim que for divulgada, Jonah Hex vai entrar no cast, cara, que parece ser um filmão. Essa é a filmografia do produtor. Já o diretor, cara, que é o Brad Peyton, ele, vamos lá, como diretor, cara, tem um monte de filme whatever aqui, deixa eu ver se é algum filme relevante. Não achei nada desse cara de relevante, cara. É, cara, não tem nada relevante, assim, eu acho que o maior filme que ele tá fazendo agora é esse. Olha só. Pra 2011 vem um filme novo dele aí, cara. É Jornada ao Centro da Terra, a sequência. Não sei como é que esses caras dão essas sortes, né, Brad? Porra, o cara nunca fez nada e vai e pega um filme de 85 milhões pra produzir. Porra, pra dirigir. Ah, cara, ele deve tá comendo alguém muito influente lá, cara, em Hollywood. É, cara, alguma coisa acontece, cara. Vou me candidatar, não sei o que eu vou fazer. Peraí, vai se candidatar o quê, cara? Falei, cara, tá comendo alguém influente em Hollywood, você vai se candidatar? Não, vou me candidatar. Que vergonha, cara. Não sei, cara, pra um filme de 85 milhões a gente pode começar a conversar, como já diria o Kevin Smith, né? Pagando bem que mal tem. Com certeza. Uma bichona! É, basicamente esse é o currículo da galera que tá trabalhando no filme. A gente não tem muito mais o que falar, o filme é isso aí, né? Já estamos falando até há bastante tempo. Eu vou começar por mim dessa vez, eu vou dar a minha nota de expectativa pro filme. Você podia ser a vez pra convidado, né? É isso aí, Diogo, boa ideia, Diogo, você é um cavaleiro. Por favor, Camila, então você dá a sua nota de expectativa pra gente. Ai, gente, sei lá, 8, tá bom pra vocês? Porra, 8? Tá ótimo, Zé. Particularmente, é um filme infantil. Eu acho que tem muito pra agradar o público infantil. A gente também não pode levar muito a crítica no pé da letra, né? Porque, sei lá, a gente já passou dessa idade, né? É, particularmente, eu posso ter voz de 12 anos, mas eu tenho 21, então... É, acho que tem tudo pra agradar. É um filme legal, é pra rir. Bom, Camila deu um 8, eu iria dar um 5. Mas, cara, eu gostei muito da quando eu vi, assim, eu vi o currículo dos roteiristas, eu curti. Então, pelo currículo dos roteiristas, ele vai ganhar... mais meio ponto. Não vai ganhar muito não, porque eu achei o trailer muito fraco. Já que a gente julga aqui trailer, né? Eu achei o trailer bem fraquinho, sacou? Achei muito, muito, muito mais ou menos. Trailer não me... Trailer, teoricamente, é um filme engraçadinho. Eu não dei nenhuma risada com o trailer. Achei as piadinhas bem bobas. É isso, cara. Minha nota ficou em 5,5 aí. Sendo que esse meio ponto é por causa dos filmes anteriores dos caras. Sua vez, Diogo. Por favor, dê aquela nota bem baixa. Vamos diminuir a nota desse filme aí. Não, cara. Olha só. Não tem como não dar uma nota baixa, assim. Não tem como. Eu tava pensando aqui enquanto eu estava divagando sobre a sua nota, e realmente só tem como dar 2. Puta merda, 2! Porque é um ponto pela dublagem e as piadas com Chris O'Donnell, e outro ponto, cara, pelos filmes antigos que os caras fizeram que realmente tem uma relevânciazinha. Ah, gente, eu tenho que falar, na boa. A piadinha não agradou vocês, gente, porque é um filme infantil, galera. Presta atenção, né? Poxa. O Bicho Vai Pegar é um filme infantil, certo? Certo. Chorei de rir com esse filme. Vamos lá, o primeiro Shrek é um filme infantil. Certo. Shrek 1 e 2 eu ri demais. Cara, eu posso dar um exemplo de um monte de filme que é teoricamente infantil, que pelo menos no quesito engraçado, ele ganha. Porque o que acontece? O pai que vai levar o filho no cinema, o pai tem que gostar um pouquinho, sacou? Pelo menos. O pai não pode odiar o filme. Não pode ter sido, tipo... 82 minutos. Não pode ser 80, 1 hora e 20, sacou? De chateação pro pai. O pai tem que, no mínimo, se distrair. A nota do filme, a média do filme ficou em 5,1, a média acabou passando ainda. Fica 5, cara. Eu dou 2. A Camila deu 8 pro filme, cara. Como é que tu queria que a nota fosse baixa? Pô, a Camila deu 8. Eu dei 5,5. Pô, não tinha nota que abaixasse isso, cara. É, cara. Um 8. Pô, tu tira um 8 jogo logo na primeira prova, assim, tu... Quem dera a minha nota na faculdade fosse assim, cara. Pô, é que isso, cara. Eu tirava 5. Bom, galera, então também nessa sexta-feira, dia 3 de setembro, estreia aí como Cães e Gatos. É, vamos ver, jogo junto? Em 3D? Pô... Comprou o PSP pra gente ir jogando, 1 hora e 20? Não. Então, depois eu vou contar como é que foi. Eu vou tentar arrastar o Diogo pro cinema pra gente apreciar essa experiência aí em 3D, hein, galera? Então é isso aí, dia 3 de setembro, como Cães e Gatos no cinema. Bom, galera, a gente não vai ter sessão de e-mails nesse programa porque teve os atrasos, né? A gente acabou que recebeu poucos e-mails mesmo. Então eu tô aqui só pra me despedir de vocês. Essa semana vão sair aí vários podcasts, todos atrasados em respeito ao pessoal que tá ouvindo, vão sair. Pra quem de repente ainda não viu os filmes, é uma boa pra poder pegar umas informaçõezinhas aí. Falou, galera, abração e até o próximo.